Essa história começa bem diferente. Eu sigo em frente, o amanhã de repente. Essa história começa bem diferente. Eu sigo em frente, o amanhã de repente. Estrelas caíram do céu, estrelas perdidas no céu. A mente mente, mas já sabe que o corpo quer. O amanhã será agora e o ontem ainda é. Estrelas caíram do céu, estrelas perdidas no céu. Pra você ver o mundo lá fora com você. Já não ando sem olhar pra trás. Já não vejo a diferença que isso faz. Caíram do céu, estrelas perdidas no céu. Vou construir um universo aqui no meu quintal. Consumir o que sobrou dessa condicional. Estrelas caíram do céu, perdidas no céu.